Parece que some, perdida no sono dos sonhos dos homens que vão construindo com fibras de vidro, com canções de infância, com tempo perdido, um grande cartaz, um painel de aviso, sinal de amor e de perigo, um sinal de amor e de perigo. Há tempo em que a terra parece que some, em meio à alegria, à tristeza dos homens que olham para os campos, para os mares, cidades, para as noites vazias, para a felicidade, com o mesmo olhar de quem grita no escuro: o melhor foi feito no futuro, o melhor foi feito no futuro. Enquanto o amor for pecado, o trabalho um fardo, pesado passado, presente mal dado, as flores feridas se curam no orvalho, mas os homens sedentos não encontram regato que banhe seu corpo e lave sua alma. O desejo é forte, mas não salva. O desejo é forte, mas não salva. Enquanto a tristeza esmagar o peito da terra e a saudade afastar as pessoas partindo pra guerra, nós vamos perdendo um tempo profundo, a força da vida, o destino do mundo, o segredo que o rio entrega pra serra. Haverá um homem no céu e deuses na terra. Haverá um homem no céu e deuses na terra. Haverá um homem no céu e deuses na terra.